meu amor quer, ele vai a lutar. Faz uma permuta com a solidão. Vira paixão, algo imprevisível. E é preciso amar você, minha flor. Quando meu amor quer, me deixa louco. Invade aos poucos o meu coração. Vira paixão. Bye.